Valeu, valeu. Fala, Salvador, é o Sam Mike Aquilé, é e Julieta. Prossiga. Prossiga, Mike Aquilé e Julieta. É, o Julieta na posição 14, de moto, solicita autorização para girar motor em marcha lenta para teste. Informe que infra-aero já está ciente. Só ciente após termo. Ok, Juliette. Senhor observador, o Mike X-Ray Juliette informa que já concluiu o teste de motor. E obrigado e um bom dia. Gente, bom dia. Oscar Delta. Prossiga, Alfa Yankee Hotel. O Azul Alfa Yankee Hotel, solicito autorização de reporte do Faixa 6 para a ponte número 9. Coordenação equipe de solo, reporte para a direção da parte principal, Alfa Yankee Hotel. Alfa Yankee Hotel. 2 ingressos, Apache Tango. Entra, continuando.